Ora, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, aqui na Boa Nova. O programa que já vos habituou a estar todas as semanas convosco com uma banda nova. Isto nos últimos 5 anos. E para provar o quanto somos perseverantes e como nem sempre é fácil chegar à fala com algumas bandas, dizer que o convidado desta semana, que já anda em destaque desde o passado domingo, andamos atrás deles há 2 anos. Estávamos em 2009, quando chega 07, um tema que nos despertou alguma curiosidade. Procurámos saber quem eram, falamos de Cintura. No entanto, já é no final de 2010 que está cá fora um EP. Temos ao telefone o Helder, o vocalista da banda, para falar precisamente deste seu EP, de temas que, como disse, já andava algum tempo no éter e não só, muito no YouTube, via de uns excelentes videoclipes que eles próprios construíram. E agora sai um EP precisamente também com 2 vídeos, um Café Só e Nó da Gravata. Helder, bem-vindo aqui à Boa Nova, antes de mais, boa tarde. Muito boa tarde. Helder, e agora digo que somos perseverantes, temos a inscrição na vossa mailing list, temos recebido tudo que é informações dos vossos concertos, mais no Norte até, não é? Sim. Até porque vocês estão oriundos de Penafiel. Uhum. Porquê 2 anos depois, se calhar, tens mais de 2 anos, é que sai um EP? Isto é tudo um processo complicado de ficar em prática, isto é, lançar um CD não é fácil, é preciso muito trabalho, preciso muita dedicação, e até chegar a este ponto há que ensaiar muito, há que tocar muito, e finalmente conseguimos fazer isso, e ainda bem, estamos contentes, e agora há que promover este disco o máximo possível. Então, acha que o tempo foi o quanto baste para aprimorar este primeiro registro? O tempo é necessário, mais que o tempo é o trabalho. Uhum. Acima de tudo, as coisas não caem no céu e há muito trabalho por trás. Nós iniciamos em 2003, começámos em 2003 a trabalhar isto e acima de tudo há muito trabalho por trás. Para chegar a este resultado, há que compor bastante, há que ver aquilo que realmente gostamos de fazer e aquilo que fica bem. Agora, para chegar a isso, há que trabalhar muito, como já disse. Não, as coisas não acabam por chegar a este ponto assim do nada. É mesmo isso. Until I ended up flatlining in the hospital. But I survived instead of letting it scare me. Pede mais copo sem gelo, mais cheio eu bebo. Agora sei que não faço, não posso, não passo. Será que não estou só? Agora sei o que faço. Por vezes tentado. Será? estes temas que estão aqui, e estamos a falar de alguns já muito conhecidos de alguns dos nossos ouvintes, Vamos de Vontade, Um Café Só, Nó da Gravata, Desculpem Lá, e 07. E, porque, curiosamente, o primeiro que eu conheci foi o 07. Não sei se foi o primeiro, se calhar não será. Sim, foi o primeiro, sim. Foi o primeiro, ok. Então, foi de onde tive, fui em Berbe, né, a descobrir o Sinatura. E despertou-me muita curiosidade pela sonoridade. E a verdade é este, o EP, não obstante a distância que há entre as músicas, a sua criação, é muito consistente. Ou seja, há uma sonoridade que se pode dizer é uma sonoridade de Sinatura. Foi premeditado isto? Ou, enfim, as coisas aconteceram normalmente? As coisas foram acontecendo normalmente. Aliás, a nossa política de divulgação foi mesmo essa. Iniciámos com o 07, apostámos nesse primeiro tema, e depois foi surgindo um a um. Fomos colocando também na internet essa divulgação, fazendo essa promoção também, e só agora é que reunimos esses temas todos e compilamos todos num único CD, incluindo os dois vídeos. Agora, realmente a consistência, isso é bom sinal para nós, porque demonstra como o grupo é unido, como as canções se identificam com o nome Sinatura, embora sejam, a meu ver, todas elas bastante diferentes a nível de temáticas e mesmo a nível de composição musical. Sim, por isso acho que foi uma boa escolha. Foi chegar a este ponto, ok, chegámos com 6 temas ou 5 temas, vamos compilar isto e vamos mostrar isto ao público. Apesar dos discos ser o que é, o fenómeno de venda dos discos, e temos tudo cada vez mais desmaterializado, ou seja, cada vez mais digital e de acesso mais fácil, e acham que o lançamento do EP marca uma página? Marca acima de tudo, porque é quase um produto de excelência. Cada vez mais há a banalidade dos CDs, porque toda a gente tem acesso à música através da internet, e consegue comprar as músicas através da internet. Outra coisa é ter o CD, é ter um digipack, como nós acabamos por fazer, um digipack 100% reciclado. Isto é quase um objeto de excelência, um objeto de... Antigamente as pessoas agarravam-se muito ao disco de vinil porque tinha uma capa excelente e é um produto personalizado. E nós acabámos um bocado por querer fazer isso. Daqui a alguns anos espero que as pessoas que tenham este disco também peguem nele com um certo carinho, um certo sabor de gostarem daquilo que têm nas suas mãos. Além da música, claro. Uma boa maneira que vocês exploraram de passar a conhecer foi a internet e, acima de tudo, a imagem também, a questão dos vídeos. Sim. E acham que essa é atualmente a melhor montra da música para uma banda que se está a lançar? É porque o mundo da música tem mudado muito. Antigamente ouvia-se falar em editoras e isto acaba por ser uma edição de autor, nós é que fizemos esse trabalho todo. E obviamente que a internet dá-nos essa segurança de também chegar a todo lado, ao público em geral, num segundo. Isto é, a música sai e automaticamente está em todo lado. Claro que isso é uma mais-valia, foi uma mais-valia de chegar a toda a gente. Mesmo até à Rádio Boa Nova. e obviamente que a internet é tecnologia de ponta, se assim se pode dizer. Cada vez mais estamos virados para isso. Aliás, não foi por acaso que lançamos os dois vídeos, porque hoje em dia cada vez mais a pessoa quer ouvir música e acaba por ir ao YouTube e escrever o nome da banda ou escrever o nome do tema que querem ouvir e tem lá, e tem que ter lá quase obrigatoriamente. Por isso acho que a música passa muito por fazer vídeos, pela imagem, porque o futuro está aí. Já sabemos que o futuro dos CDs não é promissor. longe disso. Agora, mesmo assim, nós quisemos fazer este virar de página, como referi antes. Muito bem, tem a questão dos vídeos, como disse há pouco, muito interessantes. E no que diz respeito à internet, a internet tem esta questão da divulgação, mas numa primeira fase, pelo menos, tem que se ir à procura de cintura, não é? A não ser que se tropece com o vosso nome numa busca qualquer e eventualmente à procura do álbum dos Com a Cintura e sai-lhes cintura e acabam por ouvir, não é? Depois há o fenómeno, como disse há pouco, fizeram um vídeo e em canal aberto, e quando digo canal aberto, digo os quatro canais de televisão que qualquer pessoa tem em casa, basta ter uma antena, não há programas de música onde... Não é não entrar em cintura, não entra nada. A não ser que tenhas nos tops, a divulgação é mínima. Não é uma frustração investir num videoclipe e depois não o ver passar? Em parte é... Isso é uma realidade, mas sabemos que aquilo que passa em televisão, o pouco que passa neste momento, também é uma seleção. E obviamente que nós, quando apostamos em fazer videoclipes, também queremos fazer parte dessa seleção. E aí é que nos sentimos bem quando chegamos a essa seleção, quando realmente as pessoas também escolhem os nossos vídeos para passar em televisão. Não é a mesma coisa que passar na internet, já sabemos disso. Agora, passar em televisão, realmente há poucos programas. Fala-se agora na RTP Música, que iniciará em março. Estamos expectantes todos nós, não é? Exatamente. Estamos à espera que os vídeos passem mais vezes. Sabemos que não é fácil, mas se realmente chegarmos a essa seleção, acho que é o reconhecimento e é reconhecimento do nosso trabalho, e isso é muito bom. Para nós é excelente. Vontade que se safa, não volta, não escapa. Vontade que eu tenho mais alta, sem medo. O que não pode, não vai. Sorte acabar. Acabado de chegar, acabado de chegar. Repara que não sei. Vontade que se encosta de raspão, camisa que desaperta, doçura com tensão. Um pouco como eu gosto, língua sem falar. Acabado de beijar. Cintura concorda comigo que é mais conhecido no norte do país, por via de vós próprios serem de Penafiel, porque tem mais concertos lá, porque acabam por ser conhecidos no meio. Eu não sei, eu acho que nós ainda não somos muito conhecidos, sinceramente. Chegámos a este ponto, mas este ponto não é um ponto de início e também não é um ponto de chegada. Uhum. Obviamente que aqui na zona do norte talvez sejamos mais conhecidos pelos concertos que realmente temos feito aqui em volta, mas o facto do tema estar em todas as rádios do país, passar também em televisão, e isso dá uma projeção nacional, e penso que poderá ter reconhecimento em todo o país. Através da internet temos reconhecimento em todo o mundo. Agora, através de televisão e rádios, acho que estamos a passar em todo o país, uhum. Até pelo feedback que nos tem chegado. Nós, há algum tempo, tínhamos pedido por mail os temas, alguns temas, que resolvam para passar aqui. Portanto, ou seja, o 07 é um tema que já passa aqui na Boa Nova seguramente há 2 anos. Já não é novidade, mesmo que para quem possa estar aqui a ouvir. E vocês foram solícitos na altura a fazer chegar-nos a nós também, porque ao nosso pedido, para a divulgação. E tal como foram solícitos a fazermos chegar o EP sem que o tenhamos pedido. O que para nós também é um regozijo, porque muitas vezes para as músicas chegarem cá é preciso estar, entre aspas, mendigá-las, não é? Uhum. E depois é com uma água que ouvimos algumas bandas dizer que as rádios não passam música portuguesa. Esta consciência de fazer chegar a rádios locais é também perceber que é preciso explorar todos os meios para que o nome Cintura seja veiculado. Sim, claro que sim. Para a música chegar às pessoas é necessário que as músicas passem em rádio, passem em televisão, acima de tudo. Obviamente que de outra forma isso é muito complicado de o fazer. Tínhamos consciência que ao fazermos este disco tínhamos que mandar para todas as rádios. Porque senão, como é que chegamos às pessoas? Através de Facebook, através da internet, quem não tem? Quem ouve sempre esta rádio diariamente, àquela hora? As pessoas precisam dessa informação, como hoje em dia. Antigamente, as pessoas reuniam-se à volta de uma lareira. Uhum. Para conversar. Hoje em dia, essa realidade é à volta da televisão. Em termos de projeto, em termos de conceito de habitação, de comodidade. E eu acho que Cintura só é reconhecido realmente se passar em rádio e televisão. Uhum. Só assim é que nós conseguimos ir de norte a sul do país, tocar e termos pessoas para nos ouvir. De outra forma, ninguém nos conhece. Quem é Cintura? Não conheço, não vou ouvir ou simplesmente não me diz nada. Não estou ao trabalho sequer, não é? Exatamente. Uhum. Mas agora temos aqui um EP. E temos um EP que diziam aqui os vozes da rádio já há algum tempo que um EP, ou um LP, ou um CD, é um cartão de visita. É a mesma maneira que o mecânico faz uns posters e uns calendários para os seus clientes. O músico fez um EP, fez um CD para entregar. E é um cartão de visita para fazer concertos. Criaram expectativas em aumentar o número de concertos a seguir a este lançamento? Sim. E isso está a acontecer? Neste momento nós estamos em fase de... Claro, também estamos em fase de inverno, não é? Também. Exatamente, não é a melhor fase de concertos. Obviamente estamos a apostar nisso e estamos à espera de contactos também. Alguns têm surgido precisamente pelo lançamento do disco. Uhum. Isso já é reflexo desse trabalho. Agora há que aguardar, há que continuar a trabalhar para que isso seja possível. Obviamente que esta não é a melhor fase a todos os níveis, mas nunca desistir e sempre trabalhar para a frente. Espero realmente que nos cheguem esses contactos para tocar, porque é realmente aquilo que mais gostamos de fazer, e é onde as pessoas também se sentem melhor quando nos ouvem ao vivo. O vosso melhor elemento é isso, é ao vivo? É onde se sentem mais inspirados, digo assim? Sim. É porque cada concerto é um concerto, cada espaço é um espaço. E é realmente aí que a adrenalina sobe e que conseguimos transmitir ao público também pela dinâmica ou pelo jogo de cintura que há em cima do palco entre nós e público. Nós somos aquilo em cima do palco que o público nos transmite também, a segurança que o público nos transmite. Reflexo disso foi o nosso concerto aqui da apresentação do disco, em que quando subimos para o palco não sabíamos qual ia ser a reação das pessoas e já começámos a ver e ouvir também as pessoas a cantarem os temas e isso é muito bom, é uma força enorme que nos transmitem e isso também dá muita segurança e acabamos por dar tudo o que temos ao público e isso é fantástico, é essa dinâmica que nós gostamos e quem é músico gosta mesmo disso. O tema que mais gosto no álbum, eu não sei se devo dizer isto, mas pronto, é o Nó da Gravata. É um tema que transmite energia. E aí a minha pergunta há pouco sobre o vosso elemento de estar ao vivo como é, não é? Porque necessariamente aquilo que parece é que mesmo a gravar em estúdio é um tema que puxa por vós. Estou enganado? Não, não está enganado. É um tema muito forte. Aliás, eu acho que é um dos nossos carimbos da música é fazer um crescendo nos temas. E realmente o Nó da Gravata particularmente diz muito também. É um tema que tem uma dinâmica muito forte e que acaba com uma força fantástica. E essa força ao vivo também acho que se sente ainda mais. E isso também é uma mais-valia porque as pessoas chegam-nos a dizer que eu adorava a música, mas ao vivo vocês são fantásticos. E isso é muito bom. É muito bom porque realmente uma coisa é estúdio e outra coisa é live. É ao vivo e os temas têm realmente muita força, mas eu sou a última pessoa a avaliar ou a ter que avaliar isso. Agradeço esse comentário. É uma constatação. É uma constatação. Honesta, garanto que lhe estou a dizer aquilo que penso. Exato. Diz que se acende, ilumina um vazio. Silêncio que se prende, só se prende por um fio. Acabaste de dizer amor até já. Cuidado, essa palavra morre ou nasce logo de manhã. Grava-te cor de vermelho e escuro. Escolho esta, mudo ou não mudo. Não faças fazer ti o meu mundo. Vais perceber. Não te vou contar um segundo. O malandro corre pela calçada, malandro. Para que ninguém o veja, esconde-se na sombra, assim seja. Fiz a mesma coisa para te ver, enquanto não te podia ter. Por mim estás à vontade, igual fiz na tua idade. Grava-te a cor de vermelho e escuro. Escolho este mudo ou não mudo. Não faças fazer ti o meu mundo. Vais perceber. Não te vou contar um segundo. Tanto por dizer. Ficou tanto falar. Nó da Gravata, que só tu sabes dar. Ah, O Eldra tem, acima de tudo, também a responsabilidade das letras aqui neste EP. Sim. E depois já então a música é do coletivo, e quando falo do coletivo são três pessoas, que aliás ainda não dissemos aqui, portanto, Cintura são três colegas, não é? Três amigos. Exato. Portanto, o Eldra Carvalho, com quem estamos a falar, o Eduardo Peixoto e o Bruno Tavares. Exato. E dizia há pouco, tem a responsabilidade da letra. O que é que surgiu primeiro? Foi precisamente a letra e depois a música entre vós foi criada? A minha forma de compor é sempre a música primeiro. Uhum. e a letra só se insere no fim. Obviamente que no processo de composição não está lá a letra, mas está a melodia da própria letra. É assim que é a forma como gosto de compor. Até porque depois toda a musicalidade é que puxa pela temática normalmente. Só depois de termos a música que, ok, o que é que isto nos toca, o que é que nós vamos escrever para esta música. E quase automaticamente, naturalmente, as coisas acontecem. Quando escrevi precisamente o Nó da Gravata, quando estávamos a criar ou a compor a música, sabíamos que mais ou menos o que é que queríamos fazer quanto à letra. Agora, e esse processo é sempre posterior, não é? Uhum. E solitário, não é? Sim. A esse propósito, de perguntar, são partes fáceis, não? Não são partes fáceis de tudo. Mas o Nó da Gravata é tema para andar aí a moer na cabeça quanto tempo? Até chegar à versão definitiva? Até à versão definitiva, isso varia muito. Estamos a falar novamente de um processo de criação, um processo criativo. E isso tanto pode ser um dia, como pode ser uma semana, como pode ser um mês. Nó da Gravata, sem me lembro, num fim de semana escrevi a letra. Até porque tem a ver muito com o estado emocional da própria pessoa, de quem escreve. Exato. Neste caso sou eu. E é de aproveitar também esse estado, que tanto num dia podemos estar bem como noutro dia estamos mal. E foi o que aconteceu. Não estava muito emocionalmente, não estava muito bem, e acabei por me agarrar à música e escrever. Era isso que eu queria fazer. E ficou o Nó da Gravata. E fez um Nó Windsor, assim, mais largo. Sim, sim. Vocês como banda existem há 8 anos. Inicialmente comecei eu com o Tavares na bateria. Uhum. E andamos cerca de 4 anos, só os dois, a explorar melodias ao piano, a saber o que queríamos fazer, não é? Era apenas um piano e uma bateria. E só em 2007 é que o Eduardo Peixoto entrou como convidado. Uhum. Porque nos surgiu um convite para um concerto, um primeiro concerto, e a partir daí o Eduardo integrou a formação. E as músicas dessa altura, portanto, o 07 é um tema, como dissemos há pouco, o mais antigo, e que agora foi vertido aqui no EP, teve muitas alterações desde a primeira versão até esta que agora podemos ouvir? Não, continuamos a tocá-lo da mesma forma. Uhum. Embora ao vivo haja uma pequena roupagem diferente. Uhum. Algumas nuances, não é? Sim, algumas nuances diferentes, mas os temas que temos vindo a construir, normalmente, quando tocados, querem dizer que estão prontos para tocar. E mantemos essa lógica. Ora, eu pego no carrinho, vou dar uma voltinha e vou até Penafiel. E chego lá, está lá um placar. Hoje, os Filhos da Terra, Cintura, vão tocar. Eu chego lá, vou ver o concerto e ouço 5 músicas. E depois vocês arrumam as violas, assim, alto. 5 músicas, não foi por isso que eu vi a Penafiel. O que é que tocam mais nos concertos, para além dos temas deste EP? Tocamos mais uns poucos. Tocamos à volta de 10, 12 temas. É um concerto... Mas todos originais ou são covers também? Sim, não. Todos originais. Ainda temos alguns na gaveta a trabalhar. Neste momento estamos a trabalhar neles. Então porquê um EP em vez de um LP, digamos assim? Não, isso tem a ver também com as possibilidades que nós temos para investir. as coisas não são propriamente baratas. E tal como falávamos há bocado, do cartão ser o cartão de visita de músico, também não abrir demasiado o leque, até porque não tínhamos realmente essa possibilidade, e optámos sim pela via de gravação de videoclipes, que tudo isso é investimento, e queremos fazê-lo mais. É mesmo isso. Daí que se percebe que a vossa vida não é só a música, não é? Sim. Que atividades conseguem conciliar de maneira que nos dias de concertos consigam estar, que consigam juntar para treinar, não é? e também para criar? Sim, isto consegue-se porque todos nós temos essa facilidade, todos nós trabalhamos independentemente, somos trabalhadores independentes. E há essa facilidade, há concerto, ok, deixamos os nossos trabalhos e vamos lá. De outra forma seria mais complicado. Isso também é uma mais-valia para nós. Vêm-se a viver da música um dia mais tarde? Ou é um risco muito grande abandonar a carreira para investir mais na música? É um risco grande, mas neste momento nós, eu costumo dizer que tenho duas profissões. E nenhuma delas se pode descurar. Nós não podemos deixar de tocar, de ensaiar, porque realmente para chegar o mais longe possível é preciso muita dedicação, muito trabalho. Nota-se perfeitamente quando há uma pausa, e isso não deve acontecer, porque realmente não há progressão se não houver trabalho. São duas profissões que eu tento conciliar. Obviamente que se um dia vivesse só da música seria bom, porque nós estamos todos aqui para isso mesmo, porque realmente gostamos muito de música, senão também acho que não chegávamos a este ponto, se não gostássemos muito. Por isso, só o futuro dirá. Vamos continuar a trabalhar para isso. Claro. Estão nisto por devoção e por gosto, não é? Sim, percebe-se? Sim, acima de tudo. Chamada paixão e foi contigo por ti. pouco falava daqui do aspecto gráfico do disco, e que está muito cuidado, e eu por acaso quando vi o usar do preto e branco, lembrei-me logo até da letra do vermelho escuro, a intenção do falar do escuro carregado. É também, vai ser uma imagem de marca de cintura, porque de facto há aqui um cuidado muito grande no disco, pelo menos salta à vista, não é? Estando numa estante, é difícil de passar despercebido pelo facto de ser branco por fora e muito escuro por dentro. Sim, é um bocado o jogo de contrastes e da simplicidade ao mesmo tempo daquilo que a nossa música também o transmite. Acho que o resultado foi bem conseguido. E era mesmo isso que nós queríamos, não queríamos florear demasiado neste primeiro disco, queríamos fazer uma imagem simples, queríamos transmitir isso, e eu particularmente gosto bastante. Sim, eu estou muito satisfeito, não, já lhe diria o contrário, mas vim com muito aqui, acima de tudo para identificar com o símbolo de cintura, é o que se lê bem aqui, a cintura, quem lhe pegar percebe aqui o relevo que está na capa. Exato. Que é um símbolo criado por vós, não é? E que também aparece muito nas vossas páginas, não é? Portanto, ou seja, há aqui uma associação de imagem à banda. E depois tem aqui ainda alguns textos, para além de todas as letras do álbum. Uhum. O que é que leva alguém a chegar a uma loja e pegar no vosso disco cintura e vai comprá-lo? Já pensou nisso? Nunca pensei, assim... Pensei, quando estávamos a trabalhar na questão gráfica, na questão de design, obviamente que pensámos como é que o disco estará disposto ou estará à vista do público na prateleira, onde quer que esteja. Obviamente que o facto de ser branco, todo ele branco, acho que poderá se destacar de todo o colorido de imagens que normalmente se apresentam. Mas fora isso, não pensámos demasiado nessa questão. Acima de tudo, queríamos fazer um objeto simples, até porque realmente isto é um EP, não é um álbum, um LP. E essa simplicidade acho que merecia uma simplicidade no disco. Também para não criarmos demasiada importância e depois a pessoa chegar e só tem 5 ou 6 temas e 2 vídeos. Não é a mesma coisa de pegar num álbum e ter 12 ou mais. E acima de tudo queríamos uma imagem simples e que tivesse a ver realmente connosco, e acho que isso foi conseguido. Uhum. Os seguintes aqui na Boa Nova, há 3 desafios. Vamos lá começar por eles. O primeiro é este. Imagino que venha a levar ao hospital. Aliás, não cheguei a perguntar, não sei se conhece. Teríamos muito gosto em recebê-lo cá. Mas que veio aqui a levar ao hospital, para os seus colegas, e vão fazer aqui um concerto no Parque de Mananeiro. E nesse concerto diz assim: atenção, cintura, podem trazer convosco 2 bandas. Que bandas hoje em dia, e estou a falar de bandas nacionais, que bandas gostaria de trazer para tocarem convosco? Essa pergunta é difícil. Aviso já que as outras são piores. 2 bandas. Eu acho que cada vez há mais projetos, projetos bastante simpáticos e bastante interessantes no panorama português, musical português. Eu particularmente gosto bastante de Virgem Suta. Muito bem, João, bem-vinda. Exatamente. Só lá embaixo de Beja. E um de Beja e um de Porto. Sim. Tem a Galeria dos Assossegos. Já lá foi tocar, não? Não. Então, um dia destes tenho que pedir ao Jorge que o convide. Vai tocar abaixo. A Beja. Mando o teu nevoeiro para sempre lá para os lados do Plutão. Então, Virgem Suta... Uma segunda banda, talvez Anakin, de Coimbra, o amigo Rebola. E a cautela vai olhando pelos espelhos com uma estaca pronta a usar. É que os vampiros hoje em dia nada temem e bebem sangue do mesmo mar. Isto para termos aqui um bocadinho de musicalidades e sonoridades diferentes. Há muitos outros projetos que... Sim, que teriam cabimento. E como disse há pouco, e disse muito bem, na minha opinião, estamos cada vez melhor em Portugal em termos musicais. Sim, sim. Segundo desafio. Vem uma banda da cena internacional e diz assim: queremos que a Cintura faça a nossa primeira parte. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Podíamos fazer já dia 6 de julho nos Coldplay. Coldplay, muito bem. Curiosamente, eu tinha aqui uma pergunta sobre os Coldplay, mas já iremos falar sobre isso. Outra pergunta, a terceira é: vai haver um disco de tributo a uma banda? E assim, gostaríamos muito que Cintura fizesse uma versão de um tema para esse disco de tributo. Ora, que banda gostariam de participar e já agora com que tema seria? Essa realmente é a pergunta mais difícil de todas. É, por isso é que é a terceira. Essa não é nada, nada, nada fácil. Mas eu vou-lhe responder com uma banda e um tema que daqui a alguns dias fará algum sentido. Isto é, a banda poderá ser Tears for Fears e o tema Shout. Dos anos 80, não? Exatamente. Estou a falar com uma pessoa que tem idade. 31. Portanto, quando o Shout saiu, era mesmo muito novo ainda. Sim. Eu tenho 37 e lembro que o Shout tinha 10 anos, talvez, um pouquinho mais. Tinha visto que voltaram a editar um álbum no ano passado. Uma banda de inconstantes, não? De altos e baixos. Muito bem, bem escolhido. É a sua opinião. Não, eu escolhi também Tears for Fears porque tenho aqui um pequeno senão. Não é um senão, é mais um segredo. Sim. Mas que daqui realmente há alguns meses fará algum sentido aquilo que lhe estou a dizer agora. É mais por esse lado, porque realmente não me ocorre assim de repente. Mas está na altura então de divulgar esse segredo. E não posso, estou proibido. Mas vai, completamente. Mas estamos a falar em alguma participação de Cintura com os Tears for Fears, é isso, não? Sim. Pronto, sim, ok, sim. Ficamos por aqui. Então ficamos curiosos. Então, ok. E claro, na esperança que nos diga alguma coisa quando, souber, quando puder divulgar, não é? Quando ok. Saber já sabe. Está prometido. Vazia, quem me dera voar no ar da noite. canta. Vontade de ver, se não vir, logo acalma. Eu vou estar aqui, o mesmo bolso, a mesma calça, sentado assim. Mas não paga. Temos aqui um disco, está aqui para venda. Falar em venda de discos era prematuro. É uma banda que está agora a singrar, a lançar o primeiro disco e que, como disse há pouco, é um EP, não é um LP. E o fenómeno dos discos está, como já se sabe, e o Cintura foram disponibilizando na internet os seus temas, não é? Portanto, o que deriva também que a busca da compra não vai ser massiva. Provavelmente vai ser um disco, se pode concordar ou não comigo, que vai ser redescoberto quando tiverem um novo para sair. Ou seja, quando um novo estiver cá fora, com mais temas, alguém vai querer ir buscar o Nó da Gravata, o 07, o Vontade, o Café Só, que para redescobrir Cintura. Isso leva-nos a pensar que Cintura, percebemos, é um projeto para ter continuidade. Sim, aquilo que nós queremos fazer é uma carreira sólida. Uma carreira, exatamente. É uma banda de carreira. Não estamos aqui para tentar vender música de 1 ou 2 anos e que este projeto acabe. Não é nesse sentido que trabalhamos. E claro que queremos fazer uma banda de carreira, acima de tudo. E a pergunta de há pouco falámos dos Coldplay. Eu, quando ouvi já várias vezes o álbum e já tinha ouvido os temas, havia sonoridade, sons que me lembravam outras bandas. E bandas que particularmente gosto. E uma delas é Coldplay, outra, por exemplo, é Keane, pela questão do piano. São referências que vocês têm, quer não, porque ouvem e o próprio ouvir, nós somos tudo aquilo que ouvimos, não é? Já nada se inventa, praticamente. Sim. São sons que vocês habitualmente, enfim, trazem no carro. Eu não digo que traga no carro, mas que acabamos por ouvir e acabamos por nos identificar com algumas situações. Obviamente que ouvimos de tudo um pouco e tudo é referência. Acabamos por saber aquilo com que nos identificamos ou não. E isso também é a nossa referência. Agora, a questão do Skin e a questão de muitas vezes dos Coldplay, eu acho que é talvez pela questão mais de usarmos um piano e não usar talvez as guitarras. E a sonoridade, obviamente, que se identifica mais com esse tipo de bandas, que, ok, tem um piano e à partida salta mais à vista. Não, no processo construtivo nunca pensámos, ok, vamos colar isto a A, B ou C. Eu só referi Coldplay aqui. Referi Coldplay aqui, que eu podia ter lembrado mais atrás. E, por exemplo, o Vontade faz-me lembrar Echo and the Bunnymen. Não sei se isso lhe diz alguma coisa, este nome, mas são referências anteriores a Coldplay. Uh-huh. E que, enfim, já há tanta coisa que se ouviu. E quando digo, nada é novidade. Exatamente, tudo se transforma, não é? Já, exatamente. Como na natureza. É. E curiosamente, tudo que eu ouvi fez-me lembrar coisas que gostava, portanto, não, isso é bom. Da declaração só resulta a vosso favor, não é? Aliás, vocês têm a vantagem, está a jogar em casa, porque praticamente eu gosto de tudo. Se assim não fosse, não estás tão agradável com o Helder. Ainda bem. Esta conversa é sempre agradável, apenas ser à distância do telefone, porque a próxima já será aqui em estúdio. Eu vou fazer o Helder prometer-nos isto, porque possa estar claro aqui. Temos condições para gravar aqui convosco, e até uns acústicos, e teremos muito gosto em fazê-lo. Quando é que nós vamos voltar a falar? Esta aqui é a minha pergunta. Sabendo que a Boa Nova gosta muito de falar na saída dos discos, quando é que nós marcamos encontro para estar novamente com o Helder? Essa pergunta também é complicada, porque isso depende sempre de como é que isto corre, não é? Qual vai ser o futuro da banda. Uhum. Agora, sabemos que vamos continuar a promover este disco. Queremos muito fazer concertos e tocar, porque a banda precisa mesmo de tocar para ganhar essa consistência que falámos no início. Uhum. E o ideal para vós serão os esquemas da fita, eventualmente, não é? Agora é o cenário mais próximo que temos, não é? Sim, é o cenário mais próximo que temos, embora todas as propostas sejam bem-vindas. Uhum. Obviamente que se formos tocar a Oliveira do Hospital, próxima entrevista seria nessa altura, com certeza. E com tudo isto não nos disse quando é que o próximo LP ou EP está pensado? Não está sequer não, pensado nisso? Não, neste momento não está pensado. Agora sabemos é que há muita coisa na gaveta, não é isso? Sim. Isso sim. Umas já construídas, que são aquelas que poderão ouvir em concerto, os sim. afortunados que poderão fazê-lo, e outras que estão ainda em fase de construção. Sim. Há que compor muito para chegar a uma fase de seleção. E olharmos bem para aquilo que realmente temos e fazer uma compilação à cintura. Muito obrigado pela disponibilidade que teve, Helder, por falar connosco. Obrigado eu. E vamos estar atentos a tudo que aí vem. E vamos, inclusive, fazer-lhe um pedido. Sempre que haja um tema novo, vosso, já gravado e queira divulgar, já sabe. Tem o nosso mail e teremos todo o gosto em ir passando para dizer que as cinturas estão aí e vivos. E para quem quiser aceder à página, está o link na nossa página para perceberem, porque eles estão presentes Facebook, Sci-Fives, cinturapt.com, enfim, Reverb Nation, portanto, são várias maneiras de chegar aos cintura. Espero que estejam atentos os nossos ouvintes e, claro, da nossa parte, disponham sempre, que teremos muito gosto em passar-vos aqui sempre na Boa Nova. Obrigadíssimo. Obrigado, Alan. Obrigado, um abraço. Um abraço.